Fala, viajante, meu nome é Felipe Lima e você está ouvindo o podcast Viajante Paranoide. Diretamente da estação 42 para um episódio especial. No episódio de hoje nós vamos falar sobre estereótipos de gênero que existem no mundo do cinema e da televisão. Essa edição bônus faz parte de uma reportagem especial sobre violência de gênero. Você também pode encontrar mais duas reportagens que fazem parte desse especial no nosso site, viajanteparanoide.wixsite.com/podcast. E aí galera, Micaela aqui falando. Nessa edição especial iremos falar sobre como a hierarquização dos papéis masculinos ajudam a criar uma sociedade desigual. Olá gente, meu nome é Carmen Ferreira e outro assunto que a gente vai abordar no podcast de hoje são os estereótipos de gênero e a desconstrução desses nos filmes e nas séries. Fala turma, meu nome é Lucas Campos e também falaremos sobre o teste de Bechdel-Wallace, que tem como objetivo denunciar a falta de representação feminina em produções cinematográficas e televisivas. Bom, eu sou o Danilo Monteiro e além disso que o Lucas acabou de falar, nós veremos como as séries de TV e filmes podem servir para discutir temas relevantes como a desigualdade, o racismo e os direitos reprodutivos. Então é isso, vamos lá? Roda a vinheta. Vamos lá. Vamos lá? You don't know nothing about working your way from the bottom and earning every ring. You think we compete in for... She is me. We are handmaids. No lead eight day best artist, Carver and Durham, bitches. Então, gente, muito dessa cultura machista, muito do que a gente vê no cotidiano, muito que do que a gente tem como construção machista na sociedade é refletida também na mídia. A mídia também ajuda muito a construir isso. Não é só no tiozinho da esquina que assobia pra a mulher que tá passando com short curto e tal, mas isso se reflete muito nos próprios roteiros, em vários estereótipos também que a mídia vende no cinema, na TV. Eles trazem vários estereótipos, coisas negativas sobre a mulher e sobre outras minorias representativas também, e é isso que a gente vai ver agora. Vamos discutir alguns estereótipos reforçados por séries e filmes. Agora sim, Felipe, é importante que a gente fale, antes de falar dos filmes, das séries, também falar que Hollywood, como uma indústria, ela já reflete muito do próprio machismo que existe, né? Ela já é muito violenta contra as mulheres, né? Tem vários exemplos, assim, de pessoas, por exemplo, mulheres que ganham muito abaixo do que o homem, né? Que a gente vê isso como um problema social, mas lá em Hollywood, por exemplo, tem casos de protagonistas femininas que ganham, sei lá, 50% a menos, tá ligado? Do que o seu contrapar masculino. Fora esses casos de abusos sexuais que estão rolando aí na mídia e tal, que a maioria já conhece, né? Do Harvey Weinstein, que é um produtor. Teve o caso do Kevin Spacey. Tem os casos do Woody Allen, que é mais antigos e tal. Então, Hollywood já é uma indústria bastante violenta contra as mulheres, né? Pois é uma coisa que já vem de base mesmo. E aí tem vários filmes que reforçam isso. Por exemplo, 50 Tons de Cinza. E aí, Dani, o que é que você acha desse filme? Assim, o filme, né, pra quem não conhece, ele é um filme de 2015. Ele é baseado num livro, aliás. Na verdade, o livro vem de uma fanfic que era uma fanfic de Crepúsculo, né? Aí virou 50 Tons de Cinza. Seriously? That is f***ing ridiculous. Já começa bem. Bom, o filme conta a história de Anastasia Steele, que é uma estudante de literatura inglesa. Ela se envolve com o Christian Grey, daí vem o nome do livro em inglês, né? Você machucou? Christian Grey. Eu sou Anastasia Steele. Aí a produção, ela retrata a mulher de forma muito machista, né? Naturaliza comportamentos negativos. Acho até que as meninas podem falar isso melhor que eu. Aham. Uhum. É Mika, Carmen. É porque, na verdade, o filme retrata a Anastasia todo o tempo como aquela mulher fraca, frágil, que depende sempre da iniciativa do Christian Grey, que faz... E também tem o contraponto de que Christian Grey, ele sempre tá propondo coisas que ela não faria, mas que ela acaba aceitando aquilo porque ele é homem, porque ele é branco, porque ele é rico. E com toda essa riqueza, ele cerca ela de uma forma em que ela se vê presa àquela sensação de que ela tá se apaixonando, mas quando na verdade ela tá sendo envolvida numa situação em que ela tá sendo a pessoa ela tá sendo colocada numa posição de submissão o tempo inteiro. Sim. A submissão dela acontece também até mesmo no sexo deles dois, né? Que ele gosta do sadomasoquismo e ela tem que se submeter a eles e aquele quarto dele, que é muito famoso por causa dos instrumentos e tal. O quarto que você fala é o quarto vermelho, que tem vários apetrechos sexuais. Sim. E que ele tenta inserir isso nela, na própria mentalidade, na cabeça dela, que ela tem que aceitar aquilo como única forma de ter ele, como um romance dela. Really, nigga? É um exemplo bem típico, né, de abusivo. Exatamente. Um relacionamento totalmente abusivo, né? É aquela ideia de, tipo, pra eu estar nesse relacionamento, eu tenho que seguir as regras daquela outra pessoa, mesmo que eu não goste dela. Mesmo que eu não goste das regras, no caso. Isso. E mesmo que sejam coisas que até mesmo façam mal pra ela e ela saiba que está fazendo mal, tá ligado? Porque se ela não sente prazer naquilo, então ele infligindo dor nela não tá sendo bom pra ninguém, a não ser pra ele, tá ligado? Mas ela se submete a isso só pra ter ele, pra não perder. Uhum. Uma outra problemática disso, dela ser retratada como uma personagem fraca, ela vai crescendo na trama, né? No livro ela cresce dessa forma, acredito que no terceiro filme também vai ser assim, porque já foram aos cinemas os dois primeiros, o terceiro tá saindo. Então eu acredito que nesse terceiro filme ela vai ter um crescimento que vai ser mostrado de forma positiva, porque ela vai aceitar toda essa personalidade, esse abuso, na verdade, do Christian Grey, e vai passar a imagem de que ela tá crescendo enquanto personagem, enquanto personalidade da personagem, só que na verdade não é. Uhum. E tipo, eu não acompanhei a história, né? Não acompanhei, não li, não vi os filmes, mas do que eu sei, ao longo da narrativa ela vai começando a gostar disso, sabe? É um negócio que começa imposto e que ela vai naturalizando essa imposição, que é algo que ela já, desde o começo ela disse, não se sente confortável com isso. E ao longo da história ela vê que ela, tipo, vai se tornando tão comum, tá ligado? Que ela passa a achar que gosta daquilo. Uhum. E fora que, tipo, é uma coisa completamente fora da realidade, sabe? É tipo, uma mulher que é virgem e aí ela encontra um cara que gosta do sadomasoquismo e, tipo, ele é rico, milionário, e ele é, tipo, super bem sucedido e é bonito e blá blá blá. E aí a ideia é que, tipo, esse homem está se interessando por uma mulher que não é atraente aos olhos de ninguém. E além disso, olha aqui, eu gosto do sadomasoquismo, mas você tem que assinar esse contrato onde você vende sua virgindade, onde você tem que estar sempre depilado, onde você sempre tem que estar bonita, tá ligado? É tipo umas coisas que não são reais. Eu não vou tocar em você até ter o seu consentimento por escrito. O quê? Depois eu explico. Eu vou te levar pra casa. Mas aí se tornam reais. São os padrões estéticos, né, também. Aham. Uhum. Sim, então é muito problemático. Eu acho que tem uma coisa que é bem significativa no título dessa história. Em português a gente não tem muito isso, que é 50 tons de cinza. Não tem aquele trocadilho que tem em inglês, né, que é 50 Shades of Grey, que é o nome do cara. Ou seja, uhum, desde o começo, desde o título da história, é uma história que tá falando das regras dele, entendeu? É, verdade. Uhum. Mesmo ela sendo a personagem principal, tá falando das regras dele, do que ele impõe pra ela. Não é principalmente sobre ela, é sobre ele, né? Exatamente. Enfim, saindo de um filme que naturaliza comportamentos destrutivos e a passividade feminina, a gente vai pra outro que naturaliza a imagem da mulher, que impõe um padrão normativo dela e que ela tem que se adequar a fim de ela alavancar a carreira dela, e que também mostra a ideia da inimizade entre mulheres, que é o Diabo Veste Prada. Não esqueça, eu e você temos tarefas diferentes. Você pega o café. Eu sou responsável pela agenda, compromissos dela e os gastos também. E o mais importante, eu vou pra Paris no Fashion Week do outono. Por um lado, você tem um filme que retrata a mulher como submissa do homem, e do outro tem um filme que retrata a disputa entre duas mulheres. Bem, pra quem não conhece O Diabo Veste Prada, a gente conhece um pouquinho da Andrea Sachs, que é interpretada pela Anne Hathaway, que é uma jovem, ela é jornalista, e ela está tentando crescer na carreira e ela acaba indo parar numa das maiores revistas de moda dos Estados Unidos, que é administrada por Miranda Priestley, que é a Meryl Streep. E nesse vai e vem, né, como Carmen falou, a Andrea acaba tendo que se adaptar esteticamente ao ambiente. Na verdade, desde que ela chega na empresa, ela já é desvalorizada pelas roupas dela, pela aparência. Ou seja, ela, sim, não pode ser uma boa jornalista se ela não se veste do jeito que outras mulheres estão se vestindo no mundo da moda, tá ligado? Uhum. É, desvaloriza. Uhum. E fora que a personagem principal, a Andrea, ela também é criticada pelo peso dela. E ela é magra, e mesmo assim ela não é magra o suficiente pra estar no meio daquelas pessoas. Então até mesmo isso é moldado ao decorrer do filme, e ela tem que emagrecer pra começar a entrar nas roupas e tal, que ela vai mudando o guarda-roupa, né, e se enquadrando naquele modelo, e até isso também é mostrado. Isso é uma coisa muito específica da moda, sabe, mas que não deixa de ter a ver com estereótipos femininos, porque é aquela ideia de vender a beleza, de vender a mulher como um objeto, sabe? Moldado para aquilo, moldado para aquela indústria. E outra coisa que eu acho muito importante de lembrar também, que a gente falou de 50 Tons de Cinza e agora tá indo para O Diabo Veste Prada, que em 50 Tons de Cinza a gente tá falando de algo que é uma imposição masculina. Mas a gente tem que lembrar também que mulher também pode ser machista, sabe? Sim, não é só reproduzir, homem, né, estereótipos machistas. Exatamente. Exato. Sim, porque se trata de um sistema social, né, em que todos são afetados por isso. Então, agora, logicamente, que são formas diferentes de reprodução. O homem, ele tende a reproduzir esse machismo por conta da do seu gênero. Mas quando se trata de mulheres, e é o que é representado no Diabo Veste Prada, existe uma competição, muito por esse meio da moda também, mas que isso também é posto na mídia com naturalidade. Essa coisa da mulher ter que competir por, uhum, algo. E principalmente quando é por um emprego ou por um homem, uhum, né? Uhum. E a mulher, na verdade, né? A mulher. Com o homem, não, a gente não vê muito essa venda de competição, sabe? É, porque com os homens, a ideia culturalmente retratada é que são todos irmãos. E com mulheres já é diferente, que a gente é rival e que o sucesso de uma quer dizer que você falhou. O fracasso de outra, entendeu? Né? Duas mulheres não podem ser bem-sucedidas. E no filme, isso é retratado no fato de que são duas assistentes que essa Miranda tem. O lugar de segunda assistente, ele nunca é ocupado por muito tempo, porque ela, além de Miranda, com o jeito arrogante dela, fazer as meninas saírem, desistirem, também tem que a secretária, né, a primeira assistente, ela faz a mesma coisa que Miranda, porque ela se sente ameaçada. Então, ela sente que a outra não é uma colega de trabalho, mas é uma concorrente, e ela transforma o ambiente em um lugar muito hostil. E aí tem a ideia de que elas são inimigas e tal. Acho que é importante a gente falar também de outro aspecto do filme, que é a ideia de que a mulher não consegue conciliar carreira e vida pessoal. Sabe que ela, sim, tem um namorado no início do filme, ela acaba com o namorado, aí fica com um outro cara, né, que também é jornalista, se não me engano. Aí ela vai destruindo esses relacionamentos em prol da carreira, e no final ela vai pra outra, uma revista pequena, aliás, acho que é um jornal pequeno, porque ela é ameaçada por Miranda, que ela não vai trabalhar em canto nenhum. Também traz essa ideia da mulher vingativa que continua perseguindo. E aí é que quando, uhum, ela finalmente tem o final feliz dela com o namorado, ela reata o namoro e por aí vai. Então, é a ideia de que a mulher não pode conciliar as duas coisas. E se ela vai atrás da carreira, então ela é punida na vida pessoal. Ela não pode ficar com alguém. Inclusive, tem várias cenas em que o namorado dela dá altos, não tem outro termo, ele dá uns pitis, porque ela tá se dedicando à carreira dela, tá tentando crescer, e ele acha que a dedicação dela tem que ser a ele. E ele não consegue compreender, tá ligado? Sim, exatamente. Ele não consegue compreender os esforços que ela tá fazendo pela carreira dela, e muitas conquistas dela, que ele deveria ficar feliz, ele não fica, porque ele só pensa nele, ele é muito egoísta nesse aspecto. Não, God! No, God, please, no! No! No! No! Mas o filme faz mostrar como se ele tivesse certo por estar pedindo essas coisas pra ela, exigindo essas coisas dela, e que ela não deveria agir dessa forma. Porque se ela agir dessa forma, aí faz a comparação com Miranda, que é vai acabar velha e sozinha. Ele é colocado numa posição de vítima, né? Como se ele estivesse sendo injustiçado. É. E a gente acaba, querendo ou não, voltando pra questão do relacionamento abusivo. Mas tem uma coisa que a gente também tem que destacar, que no filme Miranda, ela sofre esse problema, né, da vida pessoal e a vida profissional. Ela é sempre retratada como aquela mulher durona, a que teve sucesso na carreira, mas quando chega em casa ela vive uma vida infeliz com o casamento. E se eu não me engano, ela se separa durante o filme, eu não lembro. E aí é como se a Andrea tivesse seguindo a trilha que a Miranda seguiu, né, de ter uma vida bem sucedida profissionalmente, mas ter uma vida pessoal não realizada. E eu acho que, do começo, a problematização do filme pode ser no fato de que, tipo, quando ela vai pra Nova York trabalhar, ela não quer trabalhar nessa revista. Porque pra ela, revista de moda é coisa fútil. Então já reforça a ideia de que escrever pra revista de moda, escrever conteúdo que mulheres consomem, é uma coisa fútil, tá ligado? Que não é uma coisa importante. Tem esse lado também. Isso acaba mostrando que, para conseguir alguns lugares de representação, as mulheres, elas passam, ou precisam passar, ou devem passar, por algumas punições, sabe? Isso. E aí... Punições sociais. Isso, algumas punições sociais. E aí a gente já traz pra outro filme, Garota Infernal, de 2009, que mostra isso também de uma maneira metafórica. Porque a gente tem a Jennifer, né, que é interpretada por Megan Fox, que o decorrer da trama mostra que, por ela ser uma mulher sexualmente ativa, ela é endemonizada, entende? E antes de falar sobre a sinopse desse filme, eu queria que vocês me dissessem se existe algum filme com essa mulher em que ela não é sexualizada. Acho que não, hein? Eu acho que nenhum. Eu não lembro agora de nenhum filme que ela não é sexualizada, pô. Eu não lembrei de nenhum. Não tem nenhum. É verdade, mas aí, será que alguém consegue explicar por quê? Pois é. O barulhinho, será? Do vento, os gritos. Essa deixa é tua, Mika. Vai aí, se joga. Eu lembrei agora da cena que tem de Transformers, né? Sim. Eu ia falar disso. Ela lá lavando o Camaro do Shia LaBeouf, sei lá como é o nome dela. Shia LaBeouf. E ela tá lá lavando o Camaro. Micaela, o nome dela. Oi? O nome dela no filme é Micaela. Olha que bonita. Sério? É, pô. Não lembrava disso. Aí tá lá, e é a cena clássica, né? E é a cena clássica de sexualizar a mulher, que é a mulher lá lavando o carro, aquela espuma, sabe? Pouca roupa, enfim. Bem estereotipada. Sim, muito estereotipada. A história de Garota Infernal fala de uma menina, né? Jennifer, uma estudante. Ela é do ensino médio, se não me engano. High school americano, né? É. Ela é do... É, eu acho que é. Escola de ensino médio. Tá. E aí, ela foi pra uma festa com a amiga dela e tal. E aí, um pessoal de uma banda, pra fazer um ritual lá, em que, supostamente, eles seriam levados a um estágio superior, sabe, na fama deles lá. Eles precisam de sacrificar uma menina virgem. Só que aí, eles sequestram a Jennifer e sacrificam ela. Só que, nesse ritual, dá um erro. Acontece alguma coisa errada, porque Jennifer, ela não era virgem. Entende? Aí por isso ela vira um demônio, ela fica endemoniada lá e sai matando todo mundo. Ela fica brava e quer se vingar de todos os rapazes da cidade. E outra coisa, Ela só satisfaz o apetite dela com carne humana. De rapazes. De rapazes. Ela come só rapazes. E aí é importante a gente ver que o estereótipo é outro, né? Já é diferente do Diabo Veste Prada, que vai mais pra rivalidade entre mulheres e tal. Apesar de ter rivalidade também aí. Mas o estereótipo é da menina hipersexualizada, que é punida, sabe, pela sua sexualidade. Isso. E tem o estereótipo da outra personagem, né, da Amanda Seyfried, eu não sei falar o nome dela, que ela é a nerd, ela é a quietinha, ela é a vamos dizer, é o anjo e o demônio. Então, tipo, tem um comportamento aceitável da mulher, que é a comportada, e tem um comportamento inaceitável, que é da mulher que é ativa sexualmente, sabe? Uhum. Inclusive, é a Amanda que... A personagem dela, no caso, que vai ter que matar a Jennifer, né? Sim. É o bem que tem que acabar com o mal, entre aspas. É, porque a mulher, ela não pode ter uma liberdade sexual, na verdade, né? Não, tem que ser reprimida. É isso que tá implícito ali. Na verdade, talvez seja bem explícito, né? E detalhe, ela também vai atrás dos rapazes que não deram a chance pra ela, é algo assim. Sim, isso já leva a outra coisa também. Uhum. Da vingativa, né? Tudo que a gente, na verdade, já falou, que vai sendo, como é que se diz, vai ganhando novas formas, vamos dizer assim. Novas roupagens, porque aí ela é retratada como a vingativa, a mulher vingativa que não aguenta receber um não. Só que, na verdade, sim, isso é um estereótipo, né, criado socialmente. Sim, sim. E além de ser vingativa, né? Porque, tipo, não é o fato em si de ser vingativa, mas ela ser vingativa por causa de homens, entende? Tipo assim, ela, toda a vingança dela é pautada por uma desilusão amorosa, sabe? Uhum. Isso. Provocada pelos rapazes lá da escola dela. Mas a gente tem que lembrar que todos esses estereótipos, todas essas construções, né? Que são construções sociais, na verdade, de uma cultura machista, vêm desde uma criação de uma formação pedagógica que ensina esse tipo de coisa, sabe? Sim. E aí a gente pode trazer como exemplo um filme que mostra, de certa forma, como isso acontece. Toy Story. O 1 e o 2 mostram na mídia como esse tipo de coisa pode acontecer. E também traz alguns personagens que, tipo, como brinquedos pra uma criança, eles já sofrem algum tipo de estereótipo, sabe? Algum lugar que ele deve, que esse brinquedo, por exemplo, se é um brinquedo de menina ou se é um brinquedo de menino, devem ser inseridos na sociedade. Exatamente isso que você falou. Quando ele tipifica o brinquedo como um brinquedo de menina, e a gente vê no personagem do Andy, que é o dono de todos esses brinquedos, quando ele constrói a cena no imaginário dele, os brinquedos de menina, eles são sempre colocados como vítimas. Elas nunca são a heroína, tá ligado? Enquanto os personagens masculinos, eles estão sempre lá pra salvar o dia. Eles são fortes, eles lutam contra um vilão. Enquanto as meninas não, elas têm que ficar lá esperando, tá ligado? Elas são sempre o sujeito passivo da coisa. Uhum. E isso é bizarro, porque não condiz com as coisas, tá ligado? É, mas aí por outro lado eu posso dizer que já traz também uma quebra do estereótipo quando ele brinca com as bonecas. É, verdade. Tipo, mesmo colocando elas em comportamentos, vamos dizer, de menina, entendeu? Aham. Que é de vítima, de ser salva e tal. Porque é aquele negócio, nada é 100%... quer dizer, existem coisas que são 100% ruins e existem coisas que são 100% boas. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Mas, no caso de filme, é complicado porque às vezes acontece de ter as duas coisas, sabe? Tipo, uhum. Enquanto na vida real, vamos dizer assim, é muito mais fácil você encontrar pais e mães que dizem que os meninos não podem brincar com bonecas, de jeito nenhum. Sim. Aham, uhum, com certeza. Então, pelo menos, ainda teve um certo avanço nesse sentido, sabe? Uhum. Uhum. Sim, eu concordo. Mas, assim, eu acho que a gente deveria puxar isso pra uma questão mais profunda em relação a como isso acontece na vida real. Por que que essa história, esse roteiro, do jeito que foi construído, ele reflete também a realidade de muitas famílias. Por exemplo, famílias com casal de crianças pequenas tendem a fazer essa divisão de menino e menina, de azul e rosa, de boneca e carrinho. E isso meio que vai criando na cabeça dessas crianças que elas podem fazer certas coisas que meninos podem fazer e meninas não podem fazer. Isso é verdade. São os papéis sociais, né? Sim. papéis de gênero, né? Isso. As duas primeiras, únicas personagens femininas, elas são uma pastora e a outra ela é dona de casa. Ou seja, uma ela é delicada, é uma personagem bem delicada, sabe? Ela é literalmente só a parceira do principal brinquedo, que é o Woody. E a outra, ela é a esposa do Cabeça de Batata, que é outro personagem masculino relevante. Na sequência, a gente conhece a Jessie, que é uma vaqueira, como o Woody, tá ligado? E ela tem uma participação já diferente delas duas. É como o Danilo disse, nem tudo nos filmes é ruim ou bom, tá ligado? Tem os contrapontos. Talvez a intenção tenha sido justamente colocar uma personagem feminina que ela pode ter um destaque heróico na história, tá ligado? Que ela pode participar das cenas de ação e ser mais relevante na história. É, só pra reforçar assim o que eu falei de, tipo, o filme não ser 100% ruim ou bom, é bom pensar que Toy Story, ele foi um filme que ele foi evoluindo ao longo do tempo também, sabe? Porque foram 3 filmes, né? E no final... Aí, me corrijam se eu estiver enganado, o dono dos brinquedos, ele passa todos os brinquedos para uma menina. Isso, sim. Isso é interessante de pensar, sabe? Porque, por que não repassar para um menino, já que são brinquedos ditos de menino, sabe? Então, você vê que existe uma evolução na história. Ele reproduz certos estereótipos, mas ele também desconstrói outros, sabe? É bom a gente pensar que esses filmes, muita gente às vezes considera, são apenas filmes, são apenas papéis simples, são coisas que... Ah, é só cinema, é só um escape da realidade. Mas, na verdade, eles têm muito impacto, né? Muita gente vê filme e se identifica e reproduz aquilo. Então, é sempre importante a gente perceber esses papéis, como eles estão sendo construídos, sabe? E tentar o máximo possível representar de uma forma que não seja negativa pra ninguém. Sabe? Não é a ideia de que a gente quer que as mulheres apareçam de uma forma superior a todas as outras pessoas, sabe? Mas é a questão de aparecerem como elas são, sabe? É uma questão de igualdade apenas. She is me. We are handmaids. No lead eight day best start is Carver and Durham, bitches. Existe um teste criado para saber o quanto de representativo no quesito da mulher aquele filme é. Não só em filmes, mas em séries, em qualquer produto audiovisual. Se chama teste de Bechdel. Alguns filmes, algumas histórias da TV, em séries e tal, eles trazem uma representatividade e acabam passando nesse teste. Existem algumas regrinhas para você saber se a produção passa ou não nesse teste. E agora a gente trouxe algumas produções... que algumas passaram pelo teste e outras a gente tem alguns contrapontos. Mas antes de tudo, a gente precisa saber que teste é esse, como é que funciona o teste de Bechdel. Como é que funciona esse teste, Carmen? Então, esse teste de Bechdel, ele foi criado pela cartunista Alison Bechdel e ele é utilizado para ver a representação, na verdade, criticar a representação feminina em Hollywood, né? Porque... as regras básicas do teste é que o filme, ou a série, ou o produto midiático que você esteja analisando, ele deve ter pelo menos duas mulheres nesse produto, digamos, no filme. Elas têm que conversar entre si. Preferencialmente, essas mulheres têm que ter um nome, porque às vezes não tem, né? É só coadjuvante. E aí, essa conversa que elas vão ter não pode envolver homem. E apesar de parecer uma coisa muito simples, muitos filmes conhecidos, eles não preenchem esses requisitos. Então, isso mostra muito que as mulheres são subrepresentadas, não tem uma representação muito forte, e quando é representada, é mais no sentido estereotipado, né? De só fala de homem, de algum romance, e não tem uma coisa melhor pra falar. É, aquela ideia de que a mulher, ou ela aparece pra ser representada... numa função ligada a algum homem, né? Ou ela é a mãe, ou ela é a filha, ou ela é a esposa. É sempre essa ideia. Ou ela é coadjuvante na trama. Então ela só serve pra estar lá como figuração, como alguém que dá suporte a um personagem masculino. Então o teste... ele surgiu, né? É bom acrescentar também que a cartunista, ela teve a ideia porque foi uma amiga dela que falou isso pra ela. Tanto que alguns chamam o teste de Bechdel Wallace. Wallace é a amiga dela. Agora sim, também é importante a gente pensar que existem muitas obras que passam no teste, mas que também tem um lado negativo, né? Que elas podem reproduzir machismo. Porque ter duas mulheres não significa que elas estão sendo bem representadas, né? Elas, às vezes, podem até conversar sobre, entre si sobre assuntos que não envolvam outros gêneros, né? Ou envolvam homens. Mas elas podem, em outros momentos, reproduzirem esses estereótipos negativos também, né? Falar coisas que são machistas e por aí vai. Então é importante, assim, a gente entender que o teste, ele é um bom indicativo. Ele serve para indicar que certos filmes representam bem, mas não significa que ele é um teste à prova de falhas, sabe? Sim, até porque, como tu falou, um filme pode passar no teste e continuar reproduzindo estereótipos machistas, e um filme pode reprovar no teste e ter alguns contrapontos, entendeu? Sim, é verdade. Mas, assim, é bem mais difícil um filme reprovar no teste e trazer personagens femininos, sabe, relevantes. É mais difícil. Não significa que é impossível. Não, o bom do teste é porque, de qualquer forma, ele traz o questionamento, sabe? Por que não tem mais representação feminina nesse filme? Por que a representação que tem é de um estereótipo? Por que as mulheres não têm nome ou só falam de homens quando vão conversar sobre alguma coisa? Não dá pra ter outro tipo de representação? E aí, ao incluir esse teste, né, ao tornar visível essa problemática, até incentiva os roteiristas a dar mais espaço pras mulheres e pra dar outro tipo de representação. Bom, e já que a gente tá falando do teste, a gente agora vai falar de um filme que passa no teste, que é o filme Histórias Cruzadas. Né, o filme, ele se passa na década de 60, né, e vai contar a história de um grupo de mulheres negras, né, que elas são empregadas domésticas, né, numa sociedade onde ainda é segregada. Então, existem lugares que mulheres negras, pessoas negras, aliás, não podem ir. Então, é uma sociedade ainda muito racista e tal. E a ideia do filme é pegar essas mulheres negras, né, e contar a história delas. E aí surge a personagem da Emma Stone, que se chama Skeeter, que ela já é uma mulher que não se encaixa nos padrões. Mesmo sendo branca, ela foi estudar jornalismo, ela tá voltando para a cidade natal dela, e o sonho dela é se tornar escritora. Então, numa sociedade onde as mulheres sonham se casar, né, que é forçado, na verdade, esse padrão em cima delas, o sonho dela é se tornar escritora. Então ela vai contar a história dessas pessoas negras, né, é sobre isso que o filme retrata. Aí outra pessoa faz o comentário. Eu não assisti o filme, então eu não sou a melhor pessoa pra falar dele, sabe? Vai, Lucas. O filme, ele traz essa representação da mulher negra. Porque quando a gente pensa em representação, a gente tem que pensar em incluir o maior número de pessoas possíveis dentro de um grupo social, tá ligado? A gente não pode pensar só em representação de mulheres brancas. A gente tem que mostrar as vivências das mulheres negras também, a realidade que elas enfrentam. Pra trazer uma coisa mais ampla, mais verossímil, sabe? É muito importante mesmo, Lucas, porque é uma minoria dentro de outra minoria, representativa no caso. É bom lembrar também que quando a gente fala em minoria, a gente tá falando em minorias representativas, né? Não significa que quando existe uma minoria representativa, no caso, seja minoria em número. Não significa que essa minoria também é uma minoria demográfica, sabe? Em termos de quantidade de pessoas. Até porque não é, né? Exato. Até porque não é, mas é importante esse apontamento, justamente porque a gente tá falando de uma minoria dentro de outra minoria representativa, que é a mulher negra, sabe? Uhum. E aí a gente também não pode deixar passar que, às vezes, mesmo dentro de uma minoria, existem outras minorias, e uma pode trazer certos estigmas, certos preconceitos sobre outra, sabe? Então, uma mulher, ela pode reproduzir um machismo mais direcionado para uma mulher negra, tá ligado? Dependendo de como o estereótipo ditar. Sim. Sabe? E isso não é bacana, porque quando a gente pensa em inclusão, tem que ser mais amplo. Em Histórias Cruzadas, é importante salientar que, diferente do Diabo Veste Prada, que coloca uma mulher contra a outra, nesse filme as mulheres são muito unidas, e é importante mostrar essa união entre as mulheres e não só ficar reforçando o estereótipo de inimizade e de concorrência. Porque mulheres que trabalham, que exercem a mesma função, não se sentem inferiorizadas ou ameaçadas umas com as outras. Pelo contrário, elas se ajudam nesse sentido. Uhum. No caso, é a questão da sororidade, Carmen. Sim, da sororidade feminina, que é muito importante. É, só pra constar, sororidade, inclusive, é um termo que é só sobre mulheres, tá? É o sexo só sobre mulheres mesmo. Sororidade é a união entre mulheres no sentido quase afetivo que você tem por um irmão. Um laço de irmandade, de companheirismo. E aí é muito importante representar isso no filme, porque enquanto a mídia e a cultura mesmo reforçam estereótipos de inimizade e de concorrência, ter esse contraponto é essencial. E as mulheres do filme, pelo menos as mulheres negras retratadas nele, elas exercem a mesma função social, basicamente, e mesmo assim elas não se sentem ameaçadas umas pelas outras, elas são amigas. É muito interessante esse aspecto do filme. Em compensação, o filme ele não peca nessa questão, né? Ele não retrata essa competição entre mulheres, mas ele peca na representação de raça. E isso eu acho que Danilo pode falar melhor pra gente. É, eu acho que ele é bem complicado, assim, porque ele é muito baseado na ideia do salvador branco, sabe? Então, tipo, a personagem da Emma Stone, ela surge na história, ela tem até uma trama que é irrelevante pra história, sabe? Mas que é aquela história lá do pretendente dela, que aparece, aí ele some, tá ligado? Isso é meio que pra dar profundidade à história dela, mas é totalmente relevante pra história. E ela aparece apenas como uma pessoa que vai salvar eles, sabe? Salvar as pessoas negras através da escrita dela é que as pessoas negras conseguem suas liberdades e por aí vai. Então, um dos problemas do filme é a ideia de que as pessoas negras não são representadas através delas mesmas, sabe? Elas precisam de alguém branco pra dar esse aval. Isso é complicado no filme. Lembra muito a questão que o Lucas estava falando, né? Das minorias, porque a gente tá falando da mulher, né? Um grupo já representativo. E aí, dentro dele, tem a mulher branca, que pra o movimento de representação feminina aparecer, é, na verdade, por uma mulher branca, mesmo tendo mulheres negras ali, entendeu? Eu acho que é muito importante salientar isso novamente. Sim. E isso reflete a própria história do feminismo, né? Por muito tempo existia essa divisão. As mulheres negras, elas não podiam participar do movimento feminista nos Estados Unidos. Para que isso pudesse ser quebrado, esse paradigma de que existia essa divisão entre mulheres brancas e mulheres negras, precisou ter uma resistência que veio muito com as Black Panthers. Precisou ter essa resistência para as mulheres dizerem: não, nós estamos aqui, nós existimos e também nós queremos ser representadas. Na verdade, não só isso, mas porque as demandas das mulheres negras são diferentes do que as demandas das mulheres brancas e de classe média, tá ligado? Uhum. Porque o feminismo começou nas universidades, com pessoas instruídas. Por exemplo, as mulheres primeiro queriam votar. E assim, as mulheres negras sequer eram consideradas pessoas, quanto mais pessoas capazes de votar. Teve que ter, na verdade, a segregação do feminismo e dizer que seu feminismo não me abarca. Então, eu tenho essas demandas, a gente tem essas demandas gerais, mas eu preciso das minhas demandas específicas, porque isso não lhe atinge, porque, querendo ou não, tem as categorias dos privilégios, né? Porque tem a categoria homem branco, a homem que, por mais que seja negro, é homem, tem a da mulher branca e tem a da mulher negra. E aí tem esses problemas aí. Outro filme que também debate essas questões de gênero e até mesmo traz um pouco desse aspecto do branco salvador são As Estrelas Além do Tempo, que é a história de três mulheres que foram essenciais para a corrida espacial, né, nos Estados Unidos. Como é o nome do foguete que foi pro espaço? Apolo? Apolo 11, né? Apolo alguma coisa, é. Apolo 11, gente. Não, foram várias, né? O primeiro deles... Mas você tá falando do que foi pra Lua mesmo, tipo, que botou o astronauta lá? É. O Apolo 11 foi a quinta missão espacial tripulada do programa Apolo. E a primeira a realizar o pouso na Lua. Foi esse do filme, Amei wikipedia.com. Apolo 5? Sim. 11. É, Apolo 11. 11? Ele foi a quinta viagem. É. Sim. Ok. Uma das coisas que esse filme traz de interessante é a questão da mulher da ciência, sabe? Elas eram mulheres responsáveis pelos cálculos matemáticos, né? Sim. Elas foram responsáveis pelos cálculos. Uma delas fez a questão da trajetória, né? Outra foi chefe de seção na NASA. Então, são três mulheres que são muito únicas, né? Cada uma tem sua história, cada uma tem suas próprias aspirações. Então, não é só a representação de raça, sabe? Tipo, a ideia de que todos os negros são iguais e todos são representados iguais, sabe? Isso é interessante pro filme. É, eu acho que ainda mais interessante é porque é um papel histórico que elas assumem muito importante, muito significativo, só que elas são invisíveis pra história, sabe? Elas são invisíveis e aí a gente vê por quê, por que fator elas são invisíveis. Justamente nessa ideia de ser mulher, de ser uma mulher negra. E fora que o filme retrata também das impossibilidades que elas têm por serem negras e por serem mulheres. Porque uma das personagens, ela tenta ser engenheira da NASA e ela não pode porque a universidade é só para homens. Então, ela não pode exercer uma função que ela está apta para fazer porque se quer entrar na universidade e pegar esse diploma, ela não tem condição porque a universidade é restrita. Uhum. E apesar do filme ter as suas problemáticas também em relação à representação, ele trata de uma história que ninguém conhecia e que ninguém se conhecia, apagou, né, silenciou o papel tão importante dessas três mulheres para a ciência e para a representação das mulheres na ciência. E entra naquilo que a gente já discutiu anteriormente, né, quando a gente tava falando de Toy Story, porque a mulher, quando ela é criança, ela não é educada para, tipo, os brinquedos, eles não estimulam ela a pensar, estimulam ela a ser dona de casa. E aí a sociedade em si, também não espera isso dela, tá ligado? Não espera que ela vai ter um papel tão importante na história. E aí quando a gente vê essa história sendo visibilizada, isso significa muito, tá ligado? Dá incentivo, tá ligado? Pra que outras mulheres se inspirem e continuem lutando por um espaço, tá ligado? Que é de direito delas. Fui procurar esse negócio da NASA, eu encontrei uma questão que caiu no Enem sobre isso. Eles fizeram uma contraposição, colocaram uma foto de uma publicidade de uma astronauta com um produto de limpeza na mão, escrito assim: as mulheres do futuro farão da Lua um lugar mais limpo para se viver. E aí, nossa, tem um texto que fala justamente dessa turma de astronautas que pela primeira vez em 2016, desde a corrida espacial, pela primeira vez, existe uma equipe da NASA formada 50% por mulheres. E aí alguns internautas escreveram comentários machistas e desrespeitosos. E aí essa questão do Enem pergunta o seguinte: a comparação entre o anúncio publicitário de 1968 e a repercussão dessa notícia mostra que... A resposta é letra D, manutenção de estereótipos de gênero. Uhum. Por isso que é importante que esse tipo de história seja contada, sabe? Porque aí você vai vendo que mesmo numa época onde certos papéis eram estabelecidos e eram bem fixos e eram pouco questionados, já existiam pessoas que questionavam, sabe? E é importante dar visibilidade para essas pessoas, porque também inspira, sabe? Aí vão ter meninas negras que vão assistir esse filme e vão pensar que podem ser aquilo também, sabe? Por isso que é importante esse tipo de filme, para representar mesmo. Mais curioso, nem curioso eu digo, mas que causa um pouco de revolta, porque o que elas fizeram no caso aconteceu há mais de 40 anos e só agora que elas vieram ganhar reconhecimento. Tipo, há 40 anos, há mais de 40 anos, sabe? Exatamente, e passados 40 anos, apenas em 2016 é que foi possível formar uma equipe da NASA com 50% de mulheres, de representação de mulheres na equipe. Então assim, pois é. O quanto a gente avançou? Será que a gente realmente está avançando nessa questão de representação de gênero? Bom, saindo um pouco desse universo, dos filmes, né, indo mais para a televisão, a gente vê essa questão da representatividade nas séries escritas por Shonda Rhimes, né, que é muito conhecida por escrever Grey's Anatomy, Scandal, How to Get Away with Murder, que são séries muito conhecidas e muito reverenciadas lá nos Estados Unidos, né, ela bateu recorde de audiência. E é importante destacar também que ela é uma mulher negra, né, fora dos padrões de beleza postos na sociedade, né? E ela é uma mulher super forte na TV americana, tanto que ela já tem essas três séries engatilhadas na ABC, que é um canal de lá, e ela saiu agora pra produzir pra Netflix, né? Mas as séries ainda continuam lá. Ela, tipo, ela já escreveu filme, ela já escreveu muita coisa assim, e acho que a gente podia falar um pouco das séries e tal, falar um pouco sobre isso. Uma marca das séries de Shonda é que ela tenta sempre colocar mulheres no protagonismo, né? Então em Grey's Anatomy a gente tem Meredith, em Scandal a gente tem... Como é o nome dela? Olivia Pope, né? Em Scandal a gente tem Olivia Pope, em How to Get Away with Murder a gente tem Annalise Keating. Em Scandal e em How to Get Away, as duas personagens são advogadas que estão ali no centro do poder, no centro das negociações. Então eu acredito que Shonda sempre tenta colocar esse posicionamento dela, essa personalidade de mulher forte, solteira, que está em posição de poder, nas personagens. E sempre dando visibilidade a mulheres negras. Acho que uma coisa interessante das séries de Shonda Rhimes é que além dela trazer esse protagonismo feminino, né, ela também dá visibilidade para outros tipos de gênero, sabe? Ela discute muita questão de sexualidade, né? Ela traz personagens LGBT. E também ela traz personagens que são dúbios, né? Ela não só trabalha a questão do protagonismo feminino e a mulher independente, forte, o tempo todo, né? Ela também pode ser uma mulher que traz um lado vingativo, ela às vezes é uma vilã. Então, tipo, mostra também a questão da realidade da representação, né? Uhum. Que nem todo mundo é tão bonzinho o tempo todo. E é como o Carmen tava falando, cada mulher é uma mulher, sabe? Cada grupo de mulher é uma mulher. Tem a mulher negra que tem suas demandas, tem a mulher que é branca, mas é LGBT e tem suas demandas, entendeu? Não fica naquela só de generalizar. Até porque, Felipe, quando a gente fala de igualdade de gênero, a gente não quer criar um universo paralelo, né? A gente quer que essas personagens sejam representadas de acordo com a realidade delas. Então, Exato. Não existe isso de... Ah, vou representar uma mulher, vou colocar uma mulher como protagonista e vou colocar ela como louca, como profissional que não tem vida própria, que não tem seus problemas, ou então vou representar ela de forma perfeita, como a mulher que consegue... A mulher multiuso, né? A mulher que consegue fazer tudo e não sai um fio de cabelo do lugar. Não. A gente quer que essa mulher seja representada com seus problemas, seus auges, isso existe? Seus altos e baixos. Seus altos e seus baixos. Porque, afinal de contas, né, na vida real é assim que funciona. Outra série que mostra mulheres poderosas no papel principal é The Handmaid's Tale. Essa série se passa num futuro distópico, onde os Estados Unidos vira a República de Gilead e ele é governado por um regime totalitário religioso, teocrático. E aí, tanto as leis que regem o país são baseadas no Antigo Testamento da Bíblia. E aí a sociedade é dividida em castas e o comando é feito por homens e as mulheres ficam na posição de dominadas. Mas apesar disso, o protagonismo é feminino e elas são muito importantes até mesmo para a reprodução da espécie, né? Porque há uma onda de infertilidade e poucas mulheres têm o poder, né, o papel de continuar gerando vida para aquela sociedade. Inclusive, essa onda de infertilidade é um dos motivos que gera esse estado teocrático, né? Essa é uma série, assim, que ela é... Você vai construindo a história aos poucos, sabe? Você é jogado na série e você fica se perguntando o que é que tá acontecendo? O que é que tá acontecendo? E aí você vai tendo pistas do que vai acontecendo e tal. E tipo, isso é muito interessante pra construção dos personagens, sabe? Porque você não conhece as mulheres da vida passada delas logo de cara, né? Ela vai funcionando num regime de flashback. Gente, é bom deixar claro também que The Handmaid's Tale não é uma série de Shonda Rhimes, tá? Só pra ficar claro mesmo. Não diz assim, só não é de Shonda Rhimes e não diz de quem é, tá ligado? Deixa eu ver aqui, Bruce Miller. Eita, foi Bruce Miller com Elizabeth Moss. É uma adaptação, né? É. De um livro. É, de Margaret Atwood. É. Agora sim, os temas da série, eles vão pra outro lado, né? Que é a questão de... Uma sociedade que priva a mulher dos seus direitos. Isso é uma realidade ainda muito forte de várias sociedades, tá ligado? Incluindo a nossa. Sim. Né? Aqui as mulheres não têm direito a realizar aborto, por exemplo. As mulheres têm muitas liberdades cerceadas, né? Então, essa série, ela pega um futuro distópico, mas que ao mesmo tempo é uma coisa que é muito próxima da nossa realidade e que é muito possível de acontecer. Sabe? É. Então, Danilo, em novembro foi aprovado aqui no Brasil uma proposta de emenda constitucional que tira o direito das mulheres de abortarem em caso de estupro. E aí essa proposta ainda vai ser votada no Senado, mas de qualquer forma mostra que a realidade da série não tá tão distante assim da nossa. É verdade, Carmen. E você vê o retrocesso, porque essa é uma lei que ela já existe desde a década de 40 aqui no Brasil. Então, você percebe que os tempos que a gente está vivendo, eles são muito cruéis, né, em relação às mulheres. Eles são tempos de retrocesso, realmente. E vez ou outra aparece mesmo esse tipo de coisa no cenário político, né? De propostas que tentam cercear a liberdade da mulher, liberdades individuais de minorias também. Em especial esse ano temeroso, né? Sim, em especial esse ano. Verdade. A série também problematiza o uso de contraceptivos por mulheres. E aqui no Brasil também passou em uma emenda constitucional. Eles queriam proibir que as mulheres tomassem pílula do dia seguinte, proibir a compra delas em farmácia, porque, segundo a bancada evangélica, era uma forma de aborto. E aí, mais uma vez, os direitos reprodutivos femininos estão sendo tirados, né? Elas não têm mais autonomia sobre seus corpos. É, uma das coisas que a série traz, que é bem interessante, assim, é esse lado de que nenhuma das coisas que foram acontecendo lá, elas são ilegais, sabe? Tudo aquilo, o Estado foi promovendo através de lei. Então, nos flashbacks, eu não quero dar muito spoiler pra quem não assistiu, mas no flashback vai mostrando como aquilo foi acontecendo, sabe? Não foi do dia pra noite, era uma coisa que no início ninguém se dava conta ou ninguém se importava. E aí quando começou a se tornar muito violento é que começaram a, de fato, se tomaram conta daquela situação, né? E aí é importante, fica até um alerta pra gente, de que a gente precisa sim resistir, sabe? Dentro de cada direito que vai sendo tomado, sabe? É importante que a gente vá e vá questionando e vá se posicionando, sabe? Porque as coisas vão acontecendo, não é nas beiras, sabe? Não é por fora da lei, é tudo com base legal. E também vê que, assim, só porque você adquiriu um direito, não quer dizer que esse direito não possa ser tirado de você. Exato. Um direito conquistado não quer dizer que ele foi conquistado pra sempre. Pois é. E outra coisa também sobre essa série foi baseada num livro que tem o mesmo título, The Handmaid's Tale, de Margaret Atwood. E quando Margaret escreveu esse livro, nada do que ela descreve é coisa inventada da cabeça dela. Ela disse que todos os fatos ocorridos aconteceram em algum momento da história. A gente acha que tá distante da nossa realidade, que nunca aconteceu, mas se a gente procurar direitinho, a gente vai ver que acontece. Pode não acontecer na nossa sociedade dessa forma, mas em outras acontece. It's a new day, it's a new life for me. And I'm feeling good. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me. She is me. We are handmaids. Nolite de bastardes carbon durum, bitches. O episódio bônus de hoje faz parte de uma reportagem especial com duas matérias e esse episódio de podcast. Você pode encontrá-lo no nosso site no Wix. E antes de ir embora, não esquece de seguir a gente nas redes sociais. Você pode encontrar a gente na nossa página do Facebook, é só buscar lá, Vê Paranoide. A gente também tá no Twitter, é só buscar @Vê Paranoide. E no YouTube é só botar na caixa de busca, Viajante Paranoide. E não esquece de acessar nosso site, lá você vai poder encontrar todo o conteúdo dessa reportagem. viajanteparanoide.wixsite.com/podcast. Será que a gente não termina? Tchau! Todo mundo falando ao mesmo tempo, bem cheesy. Tchau, tchau! Tchau! Tchau, gente! Bye. Até a próxima! Tchau, baixinho! Tchau, tchau, tchau. Beijo da Chu! Que risada foi! Sim, lembrei. Deixa eu tentar, uhum. Deixa eu tentar falar pra ver se fica engraçadinho, vai. Vale a tentativa. Vamos lá. Danilo falou dessa questão de a mulher não precisa nem comer. Eu lembrei de uma cena, inclusive, da... Como é o nome dela? Eu lembrei, inclusive, de uma cena da Annalise Keating, que ela tá no vaso, né? Fazendo as coisinhas dela ali. Ou seja, mostrando a vida como ela é mesmo, né? Obrigada, cara. Eu tô indo feio. Ai, meu. O melhor é ela esperando. Eu esperei, tipo, o desenvolvimento da lei. O pior é Felipe insistindo. Sim, sim. Eu também. Boy, eu tô rindo e com ódio.